Vida nobre, a quem precisa? Vida nobre, a quem sonha ter? Vida nobre, a quem precisa? Existem aqueles dias, eu disse dias de sua vida que você para e pergunta a si mesmo se valeu a pena. Já nos encontramos nessa mesma situação, manos que estão ao meu lado, valeu a pena. Mas que retratamos é um modo de vida diferente. Famílias muito pobres, eu disse vida dessa gente. Comunidade que através de atropelos vão se levantando e cresce a cada dia que enfrentam suas dificuldades. Aprendem com a vida verdades maiores que tudo, mano. Se você não trabalha, tenha certeza que cai no submundo. Eu vejo pais e filhos em constantes conflitos. É a malandragem que impera perto do seu lar. As mães se desesperam, pedem a Deus para que consiga mudar a maneira com que eles tocam suas vidas. Isso é tudo, não fica apenas um exemplo. Realidade só existe se pagarmos um preço. Dia de semana que movimento, trânsito cheio, coisa urbana. Baixada Santista também é assim, buzu lotado, sendo que se transforma em um drama. Gente que cai, mas se levanta e depois na razão reclamam. É assim, para quem tá na batalha e sentem na pele quando vê uma necessidade de manter um alimento na mesa, o pão de cada dia. O dia a dia mais parece uma guerra. Vivenciam de perto esta guerra quando era apenas para ser, simplesmente ser. Uma vida nobre para se viver é o que precisam ter, é o que sonham ter. São essas pessoas que sonham ter, que sonham ter, que sonham ter. É uma vida nobre, vida nobre. Vida nobre, são essas pessoas que sonham ter, que sonham ter, que sonham ter uma vida nobre, uma vida nobre. Num desses rolê, pá, não deu para se esquecer, não dá. Duras palavras que eu ouvi, não acreditei no que senti. Realmente nos abateu, vindos daquela pessoa que estava ali sofrendo com o que tinha se sujeitado, com o que tinha vivido no passado. Curiosidade estava em alta, todos querendo saber o que havia acontecido e o que leva uma pessoa a ficar desse jeito, falando sozinho, falando com o vento. Chega a perguntar a si mesmo onde é que estou, cadê meus sentimentos? Não sabe dizer nenhum onde está, pois viajou pra outro lugar e nem se importa com quem lhe tira uma onda. Tem gente de todo tipo, isso tem, mano. Tem gente que assiste e sabe das dificuldades, ainda se diverte com isso. Pessoas desse tipo que com isso eu fico decepcionado. Cara, eu me sinto indignado porque também sou um ser humano que não sei do meu futuro, do meu amanhã. Nem posso dizer que dessa água eu não beberei. Faça a sua parte que faremos a nossa, velho. Preto se resumem, assumem assim um papo sério. E assim reage uma comunidade que vive uma realidade onde motivos para chorar nós temos de sobra. Como todo povo tem sua crença, seguimos com a nossa. Deus está em primeiro lugar em nossas vidas. Peço a Deus que ilumine, guie nossos caminhos. Podemos mudar nossa expressão, pois não mais estamos sozinhos. Tenho certeza disso, assim está escrito. São essas pessoas que sonham ter, que sonham ter, que sonham ter. É uma vida nobre, uma vida nobre. São essas pessoas que sonham.